Agora é a velha, hein, galera? Eu aqui sozinho no meio da rua, contemplando a lua, pedindo pra ela me ajudar a te encontrar. Sempre te vejo em alguém, no lindo sorriso, ou até num simples gesto, no meio desse mar. E vem assim, ando de um lado pro outro, mas acabo no mesmo lugar, lugar que a gente se conheceu. Você dizendo que era minha, eu dizendo que era seu. Aonde você está? Tô tentando descobrir pra onde é que você foi. Que eu preciso te avisar que a culpa é daquele beijo que ficou para depois. Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu faço a mesma loucura. Toda noite eu saio à sua procura. Aquela chama.